então aceite o convite. Faça um checklist, reorganize o kit. Diz o que te mantém mais puro de agora em diante. Siga as instruções do comandante. Instrumental e a rima em acasalamento. Nervos à flor da pele velejando rumo ao conhecimento. Os pés tocam o céu infinito. Sob as nuvens medito, acalmo quando tô aflito. Esqueça do peso, desfrute da sua plenitude. Construa com suas próprias mãos, abuse da sua virtude. Descubra o inexplicável processo, progresso no habitat natural. Do urbano ao rural, pro universo, não deu certo. Não me apego, apago, deleto. O projeto tem que ser perfect. Testo right, left. Faço súplicas por inspiração. Espalho rúbricas em vias públicas. Seja bem-vindo ao mundo da criação. Meu mundo da criação. Meu mundo da criação. Meu mundo da criação. Seja bem-vindo ao mundo da criação. Viaje nessa canção. Aperte o cinto e boa diversão. Imagine, crie, recrie, construa, destrua. A opção é sua, então usufrua. Seja bem-vindo ao mundo da criação. Viaje nessa canção. Aperte o cinto e boa diversão. Imagine, crie, recrie, construa, destrua. A opção é sua, então usufrua. Segure firme o manche, como já é de praxe. Relaxa, cheque os instrumentos e liberte seus pensamentos. À frente enfrentar a tormentos. Teste seu talento, aquela habilidade que vem de dentro, que deixa o clima suave como o vento, transformando e co-criando a seu redor. Aprofunde-se no silêncio do seu interior, saboreando um estado sublime e superior. E retire a poesia mais pura que traz a cura. Luz a quem procura, com sabedoria de monge, fazendo o caos um ambiente lounge. Use sua imaginação pra ir mais longe. Quando toca o beat, não tem limite. É hora de criar, vê se não hesite. Anima-te, faça algo que goste. Modifique esse mundo lost, não vive em vão. Criação faz parte da evolução. Seja bem-vindo ao mundo da criação. Seja bem-vindo ao mundo da criação. Viaje nessa canção, aperte o cinto e boa diversão. Imagine, crie, recrie, construa, destrua. A opção é sua, então usufrua. Seja bem-vindo ao mundo da criação. Viaje nessa canção, aperte o cinto e boa diversão. Imagine, crie, recrie, construa, destrua. A opção é sua, então usufrua.